Hoje viajo pela Europa à procura do amor. Olá, parede do meu quarto. Ouviste o introito deste 15º encontro entre nós? E já notaste algo estranho em mim, deduzo. Não sei se estiveste atenta. Eu disse que vou viajar pela Europa. Viajar. Só isso bastaria para reproduzir uma dose acentuada de anormalidade na minha pessoa. Tu sabes que eu raramente estive fora do nosso país. Do nosso? Por motivos diversos. Faltou o tempo, desbastou o sustento económico, escasseou a vontade e talvez tenha rareado curiosidade para descobrir os territórios e agentes de outras nações. Jornadear nunca foi um hábito meu. Mas a notícia do dia não é essa. Reparaste na segunda parte da oração inicial? Quais fiéis eu avisei que vou procurar o amor? Não me sinto bem, está confirmado. Por que estarei assim? Apresentei essa questão no início da minha jornada europeia, que não é desportiva. Numa mistura atual entre Arménia, Espanha e França, um Charles famoso respondeu e deixou algumas possibilidades prováveis que fundamentam esse meu estado. Um estado de loucura, alertou esse tal amigo, cujo apelido Aznavour me diz pouco. Acrescentou ele, sempre em castelhano, que à loucura vão juntar-se as preces, o choro por ela. Vão ser noites sem dormir, dias consecutivos sem comer. Comentou ainda que, a certa altura da minha luta, entre dor, sofrimento e destroços vastos, vou até esquecer o nome do senhor de lá de cima. Acho que o Charles exagerou um pouco. Mas, explicou ele, serão essas as sequelas de eu querê-la assim. Querer quem? Vou tentar descobrir. Hoje, ao contrário do habitual, lutarei a sério pelo amor, serei dedicado e lutador. E poeta pelos jeitos. Hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer, ¿qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz. Hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará. Dolor hasta destrozar este corazón sin poder gritar. sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti, que muere por ti. Não encontrei entre as castelhanas a companhia desejada. Nem entre as castelhanas, nem entre as catalãs, ou andaluzes, ou bascas. Saí de Espanha. Atravessei França, de onde queria fugir, passei por mais alguns países e fui até ao leste europeu. Na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, agora apresentada como Rússia, parei na Praça Vermelha, não para assistir a um desfile militar que preenchia a cidade. Eu travei o meu andamento porque foi naquele local que desfilou aquela por quem eu sonhava. Numa praça coberta de neve e pouco preenchida, uma dezena, talvez uma dúzia de pessoas seguia aquela jovem. Numa reação inicial não percebi porquê. Mas não foram necessários muitos segundos para compreender que a tal jovem estava a laborar. Era uma guia. Conhecia todos os locais relevantes e aparentemente sabia de história. Pelo que consegui escutar, começou a falar sobre uma revolução decorrida ao décimo mês de um ano do século passado. Não tinha chegado a Moscovo para me transformar num turista, mas juntei-me ao grupo. No final, aproximei-me ainda mais daquela donzela e perguntei se aceitaria sentar-se na mesma mesa do que eu, num café da área. Não parti para essa pergunta com muitas expectativas positivas. Estava habituado a ouvir não como resposta. Aliás, estava pouco habituado a fazer este tipo de questões. Ela respondeu sim. Surpreendido, mas notoriamente feliz, comecei a caminhar. Começamos. Conversamos. Sobre as suas aulas, o seu quarto na universidade, os amigos dela, geografia, sobre história, até sobre dança. Foi bonito e produtivo. E eu, que queria fugir de França, escutava naquele estabelecimento uma banda sonora francesa, com final soviético, no entanto. E eu, que queria França longe da minha vista e da minha mente, tinha acabado de deixar o convite a uma mulher francesa, Nathalie, de seu nome. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. on a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Mas, Nathalie, caíste. Mais tarde caíste na minha consideração quando preferiste um bling-bling em vez da minha ternura. Caíste no meu respeito quando viraste costas à casa e às tradições da tua família que me transmitiste naquele café para optares por uma mansão de quem tinhas conhecido há 3 dias. Caíste na minha admiração quando te admiraste por um mundo novo que te conduziu a uma felicidade exagerada e passageira. E caíste para o meu esquecimento quando eu fiquei à tua espera em Portugal para ser eu dessa vez o guia. E tu preferiste seguir para São Lugalês à busca da companhia do Gilbert Bécaud. Esqueceste-me, abandonaste-me. Mas deixa lá, não me importo. Não me esqueço, mas não me importo. Sabes porquê? Porque vou encontrar alguém como tu. Não quero que o Charles tenha razão. Vou continuar a lutar para me desviar das incertezas que trazem a loucura, a dor, o sofrimento. Tentarei cruzar-me com alguém que não me faça o que tu fizeste. Achas bem? Mas não me importo. Procurarei noutro país. Sigo para o Reino Unido e pergunto à Adele se pretende ser a tua substituta. Eu bem digo e insisto, quero poucas ligações com a França. Is this someone like you for him? That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so

a escolha que fizeste. Segunda, o facto de eu quase depender de ti. Ah, o francês das Arménias tinha razão. De eu querer-te assim, fiquei... Sei lá como fiquei. Fiquei como o destino quis que eu ficasse. Com a ajuda da chegada à Praça Vermelha. Encarnada noutros tempos. E com a ajuda do meu estado anormal ao querer procurar o amor. Agora não prevejo uma fuga a curto prazo. Vejo-me a produzir um caminho próprio, só ou acompanhado. Provavelmente só. Bom, mas de uma ou de outra forma, não vou ficar à espera que algo aconteça por mim, que desenhem o meu próximo itinerário sem a minha participação. E, de uma ou outra forma, não vou ficar sem ti, parede. Pois não? Porque não quero ficar sozinho, perdido, aqui sem ti, qual um delfim abandonado num oceano. Decidi. Vou voltar para Portugal. Está tudo bem. Tu nunca estás comigo. Eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar. Eu nunca estou contigo. Contigo não vou ficar. Não quero ficar sozinho, aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar perdido, aqui sem ti. Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar, que eu queira o tempo inteiro junto para poder amar, que fique só comigo. Tentei voltar a falar contigo. Continuas no silêncio. Pareces um monte de pedra com tinta branca colocada por cima, a cobrir. a cobrir o teu interior e as tuas possíveis, já pouco prováveis, palavras. Por que não conversas comigo? Por que te recusas? Consideras-te acima de mim? Bom, talvez seja eu que esteja abaixo de ti. Não, não estou a falar contigo, companheira. Estava a recordar uma carta escrita por mim, enviada à francesa, a partir de Itália. Sim, também fui utópico em Itália. Sem sucesso. Nem com o auxílio do Gianni Morandi cheguei à meta. Enfim, toda a gente perde, toda a gente é derrotada pelo amor num determinado momento da sua existência. E ainda há poucos dias disseram-me que o amor verdadeiro demora a aparecer. Será verdade? Eu não estava a falar contigo, mas poderia estar, logicamente. Porque tu, parede, tu hoje voltaste a ficar sempre muda. Muda e calada. E no próximo encontro deverá ser igual ou semelhante. Andei a divagar e a pensar em como agradar a Nathalie, mas ficou confirmado que as conquistas não são o meu mundo. E agora, a minha relação contigo volta a ser a prioridade. Por que não reages? Não sou digno de ti? É isso? Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te. Quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore. In me questa sera è nato l'amore per te. E va bene così. Vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, ti merito più. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, antes da despedida, uma questão. Parede, nasceste em que país?